Olá, meus camaradas. Aqui é o Lucas e clichê velho é que faz história boa. E hoje com a panela velha que faz comida boa, hein? Você quase me confundiu, quase, mas não conseguiu. Vamos lá. Gente, hoje, no primeiro BetaCast, contando com a minha presença, com a minha pessoa, como host, nós vamos falar sobre os famigerados clichês. Histórias manjadas, as famosas. Uma pauta que foi pensada originalmente pelas nossas lindíssimas, queridíssimas, cheirosíssimas, ai, Ana e Mari. Eu sou a Ana, gente. A Mari não tá, mas tem eu. A Mari, que infelizmente não pôde participar desse BetaCast, pra ajudar a gente a segurar essa marimba, que vai ser falado desse tema que, de certa forma, é um pouco espinhudo. Então, pra falar sobre clichês, eu tenho aqui ao meu lado um time de elite, saído diretamente do marketing da liga, as minhas camaradas Ana e Jana. Por favor, deem um alôzinho aí à nossa audiência, minhas queridas. Boa noite, boa tarde, bom dia. Falei ao contrário? Foda-se. Eu sou a Ana. Oh, meu Deus, você vai falar? Era pra ser eu, mas tudo bem. Não, tô só falando da minha ilustre presença. Já começou dando corte rápido na Jana. Não, foi brincadeira, foi brincadeira. Que isso, desculpa. É que eu não consigo. Vai lá, Jana. Para todos os ouvintes, oi, olazinho. Ah, sou a Jana e hoje a giripoca vai piu, piu. Iha! Piu, piu. Eu, cara, eu nunca pensei realmente que eu ia voltar para o próximo episódio, mas aqui estamos nós, né? Felizmente, nesse tópico de... Eu tenho um grande, vasto conhecimento de clichês. Claro, enorme, por causa de 9 anos lendo fanfic. Mas eu com certeza não passo o conhecimento da Ana nesse top. É conhecimento de merda, né? Mas beleza. Não sei se tem utilidade. Enfim, tem utilidade. Ai, nossa. Depois eu comento sobre esse tal conhecimento de merda, mas enfim. Eu sou a Ana, que estavam falando aí, a vulgo Alecrim, que já gravou algumas outras edições aqui do BetaCast, só que hoje eu não tô aqui como host, só o Lucas. E, enfim, tô de volta. Como já disseram hoje, a gente vai falar sobre os famigerados clichês mais voltados pra romance, né, gente? De deixar isso bem claro. Que quando a gente fala de romance, a gente não tá falando de livro. A gente tá falando de coisas românticas, sabe? Naquele sentido. Love. De casalzinho, fofinho, love, beijinho, beijinho. É isso que a gente vai falar aqui agora. E meter o pau mesmo, porque que a gente gosta de meter o pau nas coisas, deixar as pessoas tristes, sem ofender pessoalmente, tá, não, gente? Não, é farpa se for true. Que aqui não tem o intuito. Exatamente. Se for true, não é farpas. Porém, não farpa é farpa, se for a true da true. A true da true. Só os louzeiros aqui, não tem nem vergonha na cara. Mas enfim, eu sou realmente uma fã de carteirinha de clichês românticos. E porque é aquela coisa, né? Eu amo muito surtar por saber que a mocinha vai se apaixonar e sofrer por causa do macho, que normalmente é escroto, eu sempre odeio. Mas no final, o macho vai mudar e eles vão ficar felizes para sempre. Eu sempre fico puta com isso, mas eu adoro esses felizes para sempre, porque aquece meu coração. Mas enfim, é isso. A Mari também manja muito desse assunto, só que ela não pôde estar aqui. Então, mando milhares de beijos. Tá? Vamos dar beijo pra ela, gente. Beijos, Mari! Beijo! Beijo, infelizmente, camarada. Não pode estar aqui porque tá com as provas, a EAD aí, da quarentena, tá foda. Faculdade, mas enfim, né? Faculdade, meninas estudiosas, aí ela não pode estar aqui com a gente. Mas é isso, a gente vai falar de clichê e espero que vocês gostem muito disso. Pra quem gosta de ler e pra quem gosta de escrever. BetaCast! Podcast da Liga dos Betas do NIA Fanfiction. Muito bem, nós vamos citar alguns exemplos marcantes para nós mesmos sobre filmes, livros, animes, fanfics e outras mídias mais relevantes com clichês. Como a Ana já falou e me antecipou até, hoje a Ana tá cortando geral. Desculpa, é porque eu amo esse tema. Não tem problema. Não tem problema. Nós vamos focar mais em clichês de romances, clichês românticos. Até porque romance e romântico tem diferença, não é? Exatamente, tem diferença, que nem eu falei agora há pouco. Existe o romance, né, que é o livro em si, que tem aquele, toda aquela estrutura tal, que é definido como romance. E existe o romance quando a gente tá falando de algo romântico. E o que a gente vai focar é na coisa romântica. Só o lovezinho. E eu nunca passei uma bola tão bem pro gol, igual eu fiz agora com a Ana. Mas enfim, vamos lá. Mas a gente vai falar de pontos positivos que existem nesses clichês, que nos fizeram gostar deles. E também nos pontos negativos que tem nesses trambolhos, incluindo romantizações e banalizações de questões que estão muito em voga hoje em dia. De coisa séria. Exatamente. Então, que os deuses nos acompanhem nesse tema espinhudo e que nós seguimos nesse caminho pedregoso a partir de agora. É isso. Vamos lá. Ikuzo! Meu Deus, sentou o Kaiji. Que foi isso? No começo do jogo de Naruto, foda-se. Então, gente. Aqui tá de novo, porque, né? Falo demais, então as pessoas falam, fala lá, Alecrim, vai lá, fala, Ana, fala. Calma, fala, calma que eu vou introduzir o meu todo. Deus, não sou ainda. Caramba, de novo, meu Deus, não acredito que cortei novamente. A gente dá uma pausa pra respirar, dá um trabalho a mais pro editor, cortar mais uma parte. Desculpa, tá? Aí, editor, começa, eu tô com muito tá? sono, tô com muito sono. Eu falei que eu ia ficar doida quando eu tava contando, mas a Alecrim passou eu de longe, assim. Nossa, gente, eu sou ridícula, desculpa. Vamos lá, o caos reina era isso que eu queria, tá? Pessoal, pra começar, sobre filmes, clichês em filmes. Filmes são uma coisa que eu gosto muito de ver com alguma frequência. Atualmente eu não vejo tantos filmes. E como a gente falou ali em cima, cada um vai citar um exemplo de clichê em cada tópico, sendo que o primeiro é filme, falando o que gostou e fazendo uma pequena crítica a esse filme que gosta. Depois os outros, nós dessa banca excelsa que está aqui hoje, vamos julgar o exemplo que o amiguinho deu. Então, começando pela nossa camarada Alecrim, mande brasa no seu clichê para filme. Agora eu posso falar, né? Pode, gente, deixa. Agora você pode e deve falar. Agora eu posso, olha lá. Beleza. Então, gente, para ser bem sincera, quando se fala de filme clichê, né? Na questão de romance, lovezinho, o que mais penso em comédia romântica, porque teve uma época que eu ficava no Netflix simplesmente assistindo todos os filmes de comédia romântica, porque eu não tinha absolutamente nada pra fazer. E eu sou muito apaixonadinha por esse gênero, sabe? Eu sou muito cadelinha mesmo, que nem fala a Jana quando gosta de alguma coisa. Oi, essa pessoa. Ops, ops. Aí um que me marcou muito mesmo foi Uma Linda Mulher, com aquela música. Oh, oh. Como que é, gente? Pretty Woman. Aê! É muito boa essa música. Não tem como. Não tem como falar de Uma Linda Mulher e não lembrar dessa música. Inclusive, o editor vai fazer o favor de colocar essa música em algum momento nesse podcast. Por favor. Senão vai ficar muito, mas muito puto. Por favor, faz isso com a gente. Vai começar um clichêzão. Um Pretty Woman. Vai ser perfeito. Concordo, concordo. Apenas. Enfim, toda vez que vem essa música na minha cabeça, eu lembro daquele clichê master lá, Cinderela, com muitas abordagens interessantes. Muitas não, né? Porque é clichê. Mas aquelas abordagens muito interessantes que falam de prostituição no filme, só que é algo bem raso. Porque o que vai focar é o romance. Porque é aquela coisa. A gente quer ver romancezinho dando certo. Entre um homem rico e uma mulher, o quê? Pobre. Que precisa de dinheiro pra poder sobreviver, né? É o que a gente gosta de ver, e né? É muito disso que a gente vê. É o que a gente gosta de ver. E, tipo, só que assim, ao mesmo tempo que a gente gosta de ver isso, a gente fica pensando, porra, por que, que eu não posso ser uma mulher rica que se envolve com um cara rico ou um cara pobre? Porque é difícil, gente. Mas eu não vou ficar problematizando tanto, porque eu quero só falar do filme, vou deixar pra eles problematizar esse ponto. Porque senão eu vou ficar falando muito. Toda vez, eu sempre falo isso. Se eu, tipo, se eu der corda pra mim mesma, eu vou falar demais. Então eu vou dar menos corda pra mim, que eu já cortei muito meus amigos aqui hoje. Enfim, eu amo muito. Eu amo muito Uma Linda Mulher. O Casamento do Meu Melhor Amigo, que também é outro clichê delicioso, porque fala do quê? Romance entre amigos. É isso que a gente gosta demais. Caramba, nós somos apenas amigos. Aí viram... E romance entre amigos é um tema espinhoso, porque vai em outro também. É a famosa Amizade Colorida. Exato. Falando nisso, vocês já assistiram Amizade Colorida, gente? Com o Justin Timberlake? Tem um filme com esse nome? Tem o Justin Timberlake também, né? Meu Deus do céu. Sim! Gente, eu sou apaixonada por esse filme. Com aquele Justin Timberlake, o que canta? Sim, fala. Nenhum! Eu esqueci o nome da menina que faz com ele. Mas, mano, aquele filme é muito legal, porque é super divertido. Olha só. Enfim, aí, ó, outro exemplo de clichê entre amigos, sabe? É fantástico. Enfim, eu gosto muito disso também, porque além de ter muitas problemáticas, né, que fala, pô, se eu ficar com meu amigo, vou acabar com a amizade e tal. Só que acaba, tipo, alguém vira as costas e estão lá se despegando. Eu adoro isso, principalmente fanfic. Ai, gente, eu sou ridícula. Nossa senhora. É o que a gente pode ver, né, realmente. Nossa, é muito bom, gente. Meu Deus. E, por fim, falando que me marcou muito também, mas esse não foi de forma tão positiva assim, é que ele para todos os garotos que já amei. Sim, eu vou farpar. Se você gosta, não vou pedir desculpas, porque é minha opinião. Mas é aquela coisa. Eu achei muito interessante da Lara Jean ter uma descendência coreana e tudo mais. Eu achei inovador nesse ponto. Só que é aquela história que a gente já tá acostumada a ver. Aquele romancezinho, né? Vamos usar a fórmula, né? Que, eu fiz alguma coisa, me apaixonei, acho que fulano não vai me corresponder. Fulano me corresponde, fico junto, só que acontece alguma coisinha, a gente briga, depois a gente fica junto. É isso. É muita fórmula. Pra assistir os dois filmes. A fórmula de romance adolescente. É. A gente precisa de uma inovação nesse setor de romance adolescente. Sim, gente, tá cansativo. Tá cansativo essa coisa de, tipo, ai, romancezinho com açúcar. Gente, eu não sei falar açúcar no diminutivo, meu Deus. Eu tô tentando isso antes da gente começar a gravar. Eu não consigo falar. O Lucas falou. Açuquinha. Isso, usa a voz do Lucas. Açucarzinho. É muito disso. Sim, açucarzinho, sugarzinho, pronto. Caralho! Sugar Daddy. Como é que Sugar Daddy agora, meu? Não, parei. Enfim, é isso. Eu tô cansada já de todos os garotos que, para todos os garotos que eu já amei, assisti o primeiro filme. Assisti o segundo, quase dormi nos dois, porque é chato. E eu sou muito adepta a romances adultos, mas não no sentido... Eu nem sabia que tinha dois filmes já. Apenas nas abordagens, ok? Será? Cala a boca. Parem. Não, o Lucas tá querendo me explanar aqui. Te comprometer. Tô aqui justificando o meu gosto. Adoro o quê? Um romancezinho. Romancezinho, nesse caso, não de lovezinho, tá? Adoro um romance que é voltado para o público adulto, porque tem muitas reflexões. Você pensa que é só putaria? Não é, não. Porque eu tô lendo um agora que a menina o quê? Tá se preocupando com suas contas, porra. Realidade, né? Realidade. Onde que o adolescente vai se preocupar com as contas, entendeu? Eu gosto disso. Se tiver desgraça. Mas enfim, te cala a boca aqui. Vai lá aí agora, Jana. Jana, antes de você falar, vamos só... criticar. O exemplo que a Ana deu, que eu acho que o mais conhecido, mais relevante, não relevante, mas o mais conhecido mesmo, é o Pretty Woman, é uma linda mulher. Cara, que nem eu falei ali na introdução a esse tópico, eu ouvia muitos filmes até pouco tempo atrás. Eu tenho uma amiga que é cinéfila, ela me influenciou muito pra isso. Inclusive, Marcela, se você estiver ouvindo isso, um beijo pra você. Você me influenciou muito positivamente. E, cara, em filmes, algumas coisas contam muito pra mim, além do enredo. É principalmente o elenco, cara. E o elenco de uma linda mulher? Nossa, mano, sim. Primeiro, a Julia Roberts. Linda, meu Deus, é maravilhosa. Essa mulher é linda. E o Richard Gere, que é, tipo... o ar de comédia romântica ou filme, sim, romântico, sabe? Total. Então, olha esse casalzão. Olha o impacto que isso tem. Sobre também outro aspecto que eu acho muito importante. A trilha sonora desse filme é muito boa, gente. Icônica, gente. Eu nunca vi o filme, mas eu sei toda a trilha sonora desse filme. Exatamente. Pra você, sabe, ver o nível, né, que o filme atingiu na época que saiu. E sem falar que esse filme, que pra... A crítica sempre tende a ver romance com um tom, assim, muito negativo. Mas esse filme foi aclamado pela crítica também, se eu não me engano. Além que ele teve uma arrecadação incrível na época. Então, assim, esse é um clichê com mérito, tá? Muito bom. Ainda bem que eu citei. Os outros eu não posso opinar porque eu não vi ainda, mas... Também não vi, infelizmente. Ah, Uma Linda Mulher, mano, é filme de sessão da tarde. E filme de sessão da tarde isso, é o quê? Isso que é melhor. Isso que é melhor. É clichê. Amo. Então, sou eu agora, gente? Sou eu? Isso, agora é você. Então, eu concordo realmente como o Lucas disse. Uma Linda Mulher é tipo um clássico, virou uma referência como um romance... Um romance, no caso, que é cinematográfico. E é isso, gente. Eu já tava concordando com o que o Lucas falou, realmente. E não tenho muito o que somar. Então, sobre os meus filmes que eu escolhi, no caso, eu só escolhi um. Porque eu não sou uma pessoa muito ligada ao cinema. Ano passado eu só vi um filme, realmente. Esse ano tamo aí, né? Pra ele conseguir, pelo menos, atingir a meta. E, bem, o meu filme clichê da minha vida foi 10 coisas que eu odeio em você, que é o clássico, gente, o clássico. Eu tive que ver porque todo mundo falava sobre isso e eu não sabia o que tava acontecendo, o porquê dele ser tão famoso assim. Mas acho que quando eu vi o Heath Ledger cantando Can't Take My Eyes Off of You, gente. Can't take my eyes off. Ai, gente, uma cena pra se recordar, assim. E, cara, é duas coisas que eu odeio em você. É o clichê do clichê. O cara que tem que fazer uma aposta lá pra ficar com a menina. Ah, meu Deus do céu, o que é mais clichê que isso? O que tu vai... E eu adoro esse clichê também, só pra dar uma pinceladinha aqui da minha voz. O roteiro do filme é bem básico, mas a atuação do Heath Ledger, gente. Tudo pra mim, assim. E é isso que eu tenho que acrescentar. Pode me jogar aí agora, os dois aí. Ai, gente, eu gosto desse filme também. Já assisti muitas vezes. E é o que ela falou. Tipo, a música ficou muito marcada, sabe? Você não consegue mais associar um clichê sem lembrar desse, que nem É Uma Linda Mulher com Pretty Woman. Então, assim, é um filme muito divertido de você ver. Você acaba até sofrendo com a personagem principal lá. Faz aquele poema. Que ele tava com aquele joguinho lá com ela, mesmo fazendo tudo aquilo e tal. E é muito legal, você vê. Tem aquela coisa, a sessão da tarde. É um filme que toda adolescente tem que ver, meu Deus do céu. Sim, vejam. Apenas. Você, Lucas, o que tu acha? Eu só queria me corrigir antes, que eu falei que Uma Linda Mulher foi aclamado pela crítica. A especializada, não. Ela coloca o filme como mediano. Assim como 10 coisas que eu odeio em você. Mas o público... Ah, temos um cult aqui. Mas o público gosta daquele filme, assim como gosta também de 10 coisas que eu odeio em você. Esse filme, que a Shana falou, eu particularmente acho ele um pouquinho sem sal. Mas, no nível de, tipo assim... Enredo, trilha sonora, e de ser um filminho bem construído, ele é bom, sabe, cara? Ele não é um filme ruim. Eu, pro meu gosto pessoal, que não sou tão chegado. Cult, né? Indie. Eu acho que... Ai, cult. Eu que ganhei um Oscar. Só que eu acho que Uma Linda Mulher tem um apelo em mim, porque era justamente isso. Eu era criança, eu via TV e passava o anúncio desse filme em sessão da tarde, era no SBT, e eu via a musiquinha e me achava muito foda, sabe? Exatamente. Aqui todo mundo canta muito bem, inclusive. Deixa eu fazer os trompetes, Luca, tem que fazer. Mas eu concordo com a Ana, que é um filme ok, um clichê positivo, uhum. Eu acho também. Não tenho o que criticar negativamente sobre 10 coisas. Ele faz o que propõe. É isso. É. Exatamente. 10 coisas que eu dei em você, apenas. Exatamente. Agora, passando ao meu exemplo de clichê. Olha o refluxo, na verdade, só de ver isso. Agora vamos, né? Agora vamos. Uhum. Na verdade, esse filme é que eu vou falar é o filme que incentivou esse programa a ser gravado. Originalmente, a Mari teve a ideia de fazer esse programa pra falar mal desse filme. Uhum. Essa que é a verdade. E cá estamos. E o filme é o 365 Dias, tá? Que saiu recentemente polonês, na Netflix. Foi lançado recentemente na Netflix. E todo mundo fala dele. Exatamente. E qual é o enredo desse filme? É um mafioso, tá? Um jovem mafioso, filho de um dono de uma família siciliana, que o pai dele é assassinado logo no começo do filme. E ele tem ali na hora uma visão, uma epifania de uma mulher bonita olhando pra ele, cuidando dele. Ele fica com essa imagem dessa mulher na cabeça. E o filme apresenta em paralelo uma mulher, que é a Laura, que é essa mulher, ao menos em aparência, que esse cara sonhou, o nome do cara é Máximo, tá? E o enredo faz eles se encontrarem na Itália. A Laura tem um namorado bunda mole que ela não gosta. E já começa aí que, cara, o retrato que eles fazem de um namorado bunda mole é muito exagerado, cara. Mano, isso é irritante demais, é muito irritante. Eles colocam o cara como uma pessoa, tipo, assexuada, sabe? E a Laura como uma ninfomaníaca, né? Acaba que o Máximo e a Laura se encontram. E, assim, mano, o Máximo, ele é um clichê do clichê escarrado. Do bizarro, cara, assim, badass. Que ele aparece, ele faz um show-off já, sabe? Uhum. Quando o cara, ele aparece com a camisa aberta até o quinto botão, tu sabe que ele... Onde vai levar? Ah, tu sabe que ali vem merda, cara. Enfim. Ai, o refluxo não voltou por razão alguma, hein? Porra. E acontece que o Máximo, como herdeiro de uma família mafiosa, um jovem mancebo, o amor amador, decide sequestrar a Laura. Nossa, e faz uma oferta pra ela que ela não pode recusar. Muito saudável, acontece todo dia comigo, acredita? Exatamente. E ele faz pra ela uma oferta que ela não poderia recusar, que Don Corleone me perdoe por falar isso em um filme tão ruim quanto esse, que é a seguinte, ele vai manter ela ali presa por um ano com ele. Ela vai ter um ano pra se apaixonar por ele, porque segundo ele é um partidaço. Meu Deus! Ele é um partidaço. Ele é foda. Segundo ele, tá, gente? Muito segundo foda. Eu... Me parece que foi sequestrada. Exatamente. Se nesse um ano ela se apaixonar por ele, eles se casam, ficam juntos e acabou. Se ela não se apaixonar, ele mata ela? Não. Ele libera ela. Ah, cara. Apelo zero, né? Apenas. Aí, já entrando nas críticas, porque, como eu falei, o meu objetivo era apresentar esse filme só pra meter o pau nele. Indo de novo nos eixos. Enredo, trilha sonora e elenco. Enredo. Podre, gente. Ruim, tá? Mal construído, superficial. Amor. Romantiza, abuso, gente. Não amo, calma, desculpa te interromper. Eu falei gente, amo porque o Lucas tá falando, tá, gente? Porque eu amo o Lucas farpando apenas. A mina é sequestrada. Primeiro, ela fica putaça. Depois, mano, ela nem desenvolve uma síndrome de Estocolmo. Ela só fala assim, eu tô aqui com o Ricardo, mafioso. Eu acho que eu vi um cara tomando um tiro ali, mas tudo bem, porque aqui tem, sei lá, morangos e comida boa. Eu tô aqui usando roupas de grife, tô usando arezo aqui, então tudo bem. Tudo bem. Parece que é assim que ela pensa. E essa mudança ocorre, tipo, em 15 horas, sabe? Meu Deus. Sabe? E o Máximo, cara, também é um personagem mega mal construído. Eles tentam passar uma emoçãozinha pra ele. É quando o pai dele morre no começo do filme. Tentam passar pra ele que ele é uma figura de autoridade, como chefe da máfia. Mas, pra azar deles, eu também vi muito filme de mafioso já. Então, aquilo não me convenceu. Gente, já vi Reborn, que grupo mafioso mal construído. E Deixa eu ver aqui outra coisa, outro aspecto. Ah, a trilha sonora também. Muito ruim. Muito sem sal, tá? É, tem um clipe do TikTok rondando por aí desse filme, que é a cena do banho lá, que ele pega a Laura pelo pescoço e dá um trap lá, sabe? Não um trap, dá um drop the bass lá, tá ligado? É que a música dá um suspensezinho lá. Mas, mano, é ruim. A música é ruim, tá? Eu já vi filmes que não usam trilha sonora. Tipo, um exemplo disso é Onde os Fracos Não Têm Vez. É um filme super tenso e sem trilha sonora. Porque a falta da música, gente, observem isso, faz a cena ficar mais tensa. Uhum. Às vezes, você pode estragar um filme com uma trilha sonora. E foi o caso aí, estragaram um filme, tá? E, gente, nossa, eu tô até estressado já. Eu vou tomar... A sonora é boa, gente. Pelo menos isso, né? Pra se cuidar. Uhum. Pelo menos isso. Podem meter o pau também. Ó, eu vou começar de novo. Desculpa, Jana. Mas é que eu tô com uma coisa na ponta da língua e eu quero muito falar sobre isso. Que tem assim, eu vi muita gente na internet falando que tipo, ah, é só um filme, ah, é só um livro. Não. Você não pode encarar as coisas desse jeito. Porque, assim, não querendo dizer que criações fictícias são representação da realidade, mas estão reforçando um tipo de comportamento. Então, a partir do momento que você cria um filme... você cria alguma coisa ficcional que tenha um contexto tóxico que nem esse. Quem lê e acha isso interessante vai achar isso positivo e pode até tentar reproduzir. Então, assim... O máximo que você puder evitar isso e ser contra, seja. Porque é um abuso que tá falando. Uma mulher foi sequestrada porque um cara queria que ela se apaixonasse por ele e ela simplesmente age naturalmente como se isso fosse normal. Só que isso não é normal. O cara provavelmente é doente, acha que tem poder sobre mulher. E a gente sabe muito bem que isso não existe. E é ruim. Apenas, esse filme é terrível. Eu fiz questão de não assistir, porque só de ouvir o Lucas falando, você já tem uma ideia. Na verdade, só de ver o trailer, você já viu como filme. Exatamente. Você vê o trailer, você fica puto pra caralho, porque é um bagulho ruim. E que nem a Jana falou, não é que nem 50 Tons de Cinza, porque assim, a Anastácia lá, o quê? Ah, ela é burrinha, pipipipopopo. Só que ela tem o direito de escolha. A menina não tem. Ela é sequestrada. Enfim. Não vou prolongar muito isso, só queria dizer que não existe isso. Ah, é só ficção. Porque a ficção já vai ser uma representação, entre aspas, da realidade e a gente não pode reforçar esse comportamento, né? Só isso. E engraçado da Ana falar isso é que ela também descreveu as características dominantes do pornô, né, cara? Uhum. É isso. Que é uma vibe que esse filme tenta passar também, de ser super sensual, de parecer que quer pegar uma coisa de filme francês, ou de um filme, sabe, antigo, que era meio soft porn, uhum, sabe? Mas não tem isso, sabe? O filme, ou ele é muito apelativo, é nessas cenas, sabe? É de amor mais... É mais calientes. Ou... Não sei, cara. É mal feito, é mal feito. Então, é mal feito. Não gostei. Tipo, não tem como gostar. Tipo, se você gostou, reveja seus gostos. Reveja seus gostos, de verdade. Tem muita coisa boa aí que pode ter uma temática semelhante que vai relatar... Não que tenha, que vai fazer isso. Existe. É que eu não lembro agora o nome, mas tem uma história real que aconteceu com uma menina foi sequestrada pequena. Ficou, acho que uns 10 anos, mais ou menos, na casa do cara. Vocês conhecem essa história? O nome dela? É da Natasha, não é? Eu não conheço. É, então, ela desenvolveu síndrome de Estocolmo, só que ela conseguiu fugir. E quando o cara morreu, ela se sentiu muito mal, porque ele era a única figura. Ela teve na vida dela por 10 anos. Tipo, sim, foi a única. Então, assim, não faz sentido uma história dessa fazer esse sucesso, cara. É doentio, muito doentio. Meu Deus do céu. Ah, só pra acrescentar a mesma coisa, antes de eu deixar a Jana falar também, a gente tava falando antes sobre um filme de romance adulto que eu acho que substituiria muito bem esse filme pra quem quer ver algo nesse estilo, que é O Último Tango em Paris. É um filme com o Marlon Brando e uma atriz que... Cara, eu tenho que falar o nome dela, só um segundo. É um filme antiguinho, mas... Um filme, é uns 70, cara. Deixa eu ver aqui o nome. atriz, a Maria Schneider. Ela é um filme que eles estão em Paris, o Marlon Brando ele faz um papel de um tiozão viúvo, a Maria Schneider é uma jovem de uns 20 e poucos anos, que é uma modelo, se eu me lembro bem. E eles se trombam, eles começam a ter é uma relação de amor, assim, mais carnal. Ah, vamos usar aquilo, eles têm um relacionamento puramente sexual. É, puramente sexual e casual, sabe? Uhum. Tanto que eles nem perguntam o nome um do outro por muito tempo. E mesmo assim, esse filme é muito questionável, apesar de ser um filme bom, eu considero ele um bom filme, mas é um filme muito questionável, porque ele tem cenas, assim, que não foram consentidas com a atriz antes. Se vocês pesquisarem a história da Maria Schneider, ela entrou numa espiral de drogas e bebida alcoólica depois desse filme. A carreira dela, assim, foi pra outro rumo. E ela, antes de morrer, falou muito sobre esse filme. Ela morreu alguns anos atrás. Que esse filme zoou ela, sabe? Uhum. Que o Marlon Brando zoou ela. E se vocês observarem bem, gente, eu tô muito cinéfilo nesse... Tô vendo. Ela é Betacast hoje. Mas se vocês olharem a carreira do Marlon Brando nessa época, ele fez O Poderoso Chefão, ele ganhou um Oscar por isso, ele fez esse filme e a carreira dele despincou depois desse filme. Ainda bem. Ele ficou zicadaço também. Perfeito. Mas vejam, O Último Tango em Paris é um bom filme. Jana, por favor, desculpa. Nossas honras. O meu problema, além de tudo do filme de 365 dias, é o livro, porque o filme foi baseado no livro, que é uma trilogia, aliás. É uma trilogia ainda, ou seja, vai ter continuação, cara. E, assim... Ah. Quando eu li que no final do primeiro livro tinha cenas de estupro, o personagem principal estuprava a menina, o personagem principal, assim... E eu daí descobri que no filme isso foi romantizado, que mudaram a cena, assim... Eu só fiquei, meu Deus, por que Deus? Porque não precisa. É muito lixo fazer isso. Muito lixo, lixo, lixo. Quem escreveu é uma bosta. Falo mesmo, tô nem aí. E que eu saiba agora, a autora quer escrever o quarto livro por causa que acabou de sair o filme, né? Porque nos livros, a personagem principal, ela sai disso e vai encontra outra pessoa. Porque todo mundo reclamou sobre o relacionamento dos dois. Só que a autora queria que os dois ficassem juntos. Daí agora vai ter esse quarto livro que ela vai voltar pra ele. Meu Deus. Nessas horas que eu sinto falta de Crepúsculo. É tristeza, né? Tristeza. Saudade, Crepúsculo. Só pra ilustrar o desastre que é 365 dias, eu abri aqui o Rotten Tomatoes, que é um agregador de crítica, tanto do público quanto da especializada. E, com a especializada, ele está com 0% de aprovação. Com o público, ele está com 30%. É porque tem gente doente ainda que gosta disso. Exatamente. É a única coisa que pode ser, pra você gostar disso. Gosta porque eu gosto de sexo, só isso. Se você gosta disso, tem vários livros aí que você pode ler. Aproveitando, fazendo merchan, que eu vou fazer depois de novo, mas tem a Gil Marquesi. Ou é Marquesi? Acho que é Marquesi. É, a Ju Marquesi, ela escreve livros muito legais, com algumas abordagens super interessantes, apesar de ter alguns pontos que eu mudaria. Mas é super saudável. É, os personagens sempre estão cientes do que estão fazendo, ninguém é obrigado a nada. Então, assim, procura coisa legal pra ler, que vai acrescentar algo ao seu caráter. Não fica vendo coisas abusivas só por cenas de sexo, apenas. Exatamente. Até porque, gente, sei lá, faça um sexo seguro, de preferência, tá? É isso. É não essas coisas, ai, nossa, eu tenho fetiche de ser sequestrada, oh, meu Deus. Realizem, não, realizem. Não façam isso, realizem. Se for fazer isso, faz combinadinho, bonitinho. Exatamente. É, vocês com segurança. Sim, vocês fazem um roleplayzinho e falam, ah, estou sendo sequestrada. Faz um roleplay, gente. Mas não dê, não. O roleplayzinho foi ótimo. Roleplay é legal pra tudo. Então faz um roleplay, gente. Faz. Gente, mas só muito bom, muito não bom. Romantize essas por coisas. Por favor, por favor. Mais alguma coisa sobre isso? Apenas, tô tranquila agora. Já meti o pau nesse filme, os outros eu gosto. E o que eu tinha pra meter pau sobre o que eu meti, já meti. E que coisa que eu tô falando, hein? Tá dando duplo sentido aqui, menina. primeiro é o roleplayzinho, agora meter papo, coisa. Tudo bem, Jana, também? Sim, nossa, a gente ficou pelo menos uns 10 minutos falando só sobre filme. 10? É assim que eu acho que a gente ficou muito mais falando só desse, sério. Foi muito bom. Gente, agora animes. Mesmo esquema. A gente faz aqui a menção aos clichês em animes, clichês românticos, como sempre, na vibe aqui do programa, que marcaram a gente em animes. Aqui, como a gente fez antes, a gente pode fazer menções honrosas a animes que são interessantes nessa temática. Eu acho que aqui vale muitos exemplos de animes de comédia romântica. Ai, que, assim, são um plantel vasto de clichês que não são ruins ou não são tão negativos como o que a gente estava falando antes, mas são só meio sensual mesmo, porque são muito repetitivos, tá? Então, aqui, olha só, eu que começo, eu estou eu mesmo esquecendo a pauta, olha só. Mas o primeiro exemplo é que eu queria dar, que realmente me marcou muito na época que eu li, e assim, imaginem o Lucas com 13, 14 anos, lendo um mangá chamado, nem é um anime, é um mangá chamado Anidoc, que é basicamente um mangá eti. Eita, safado! Misericórdia! De comédia, com romance, e basicamente conta a história. Gente, eu não vou lembrar nem o nome dos personagens, mas leiam porque é bem legalzinho. Anidoc. A história é basicamente o seguinte: tem um rapaz lá, que tem lá os seus 15 anos, ele vive com o pai, se eu não me engano. E é um negócio assim, é bem de colegial, assim, ele é do ensino médio, e ele tem uma vidinha bem comum. E um dia aparece. Eu não lembro se é na casa dele ou no colégio dele. Uma menina de uns 17 anos, ele era do primeiro ano, ela era do terceiro. E, cara, ninguém sabe muito sobre essa mina. Ninguém sabe qual, tipo, é o background dela. E ela se encontra com ele por algum motivo e cria uma ligação muito grande com ele. E tem muito essa vibe de, sabe, um cara mais novo, inexperiente, com a mina que domina a situação. E ela começa a se afeiçoar muito a ele. Só que ela tem um amor expansivo com ele, muito inocente, sabe? E ele vai aprendendo a ter essa inocência com ela. Tanto que nisso eu acho que o autor ele foi bem hábil. Tem sempre tipo, uma tensão meio sexual rolando, porque é o eti. Só que a situação sempre se encaminha a deixar isso inocente, sabe? Então, como os etis tendem a sempre aprofundar essa tensão, esse mangá tende a reverter isso, a colocar uma inocência nisso. E a menina, ela é um fio condutor dessa inocência. O clichê aqui é o quê? É um plantel que tem, realmente, nos etis, que é uma mulher experiente assumir o controle de um homem menos experiente, sabe? Que até um fetiche que algumas pessoas têm. É um fato. É aquele famoso gosta de apanhar de mulher bonita. Exatamente. E assim, gente, com todos os excessos e coisas bizarras que um eti tem, mas é interessante. Anidoc, eu recomendo a vocês lerem. Um traço bem feito, uma historinha bem desenvolvida até. Eu não sei se hoje eu lendo eu teria a mesma impressão. Eu li ele assim em 2008, gente. Olha só, né? Mas acho que outras menções aqui de clichês, ainda nos etis. Medaka Box, que é um mangá de luta, que também virou um anime, mas ele foi logo cortado, se não me engano. Que é mais é focado em luta, também em colegial. Tenta ter uma vibe mais shoujo, quase não consegui falar isso. Mas é mais puxado pro eti também. Eti sabe como é que é, né? Coisa de safado. E eu fiz questão, cara, de citar um anime eti, porque eu vejo, assim, especialmente num ambiente que eu frequento, que é a Liga, as pessoas conversam e falam de clichês ou coisas voltadas pro público feminino. Porque a maioria das pessoas na Liga são mulheres. Eu quis citar isso. Por favor, homens, venham. Nossa! Exatamente. Venham. Isso teve realmente duplo sentido, mas ok. E eu quis realmente citar esse clichê direcionado ao público masculino, sabe? Porque eti é, via de regra, é, voltado ao público masculino. Existem mulheres, meninas que gostam de exi, mas a maioria é homem. Por quê? Por causa das pentes, né, gente? As calcinhas aparecendo. Mas é isso aí. Ai, gente, o que eu posso falar sobre isso? Então. Eu, quando tinha, acho que... Eu tinha uns 13, 14 anos, é por aí. Eu comecei a assistir Fairy Tail. É Fairy Tail. Só não falo Fairy Tail. Um clássico. Pra... E hoje eu morro de ódio desse negócio. Morro de ódio por causa desse maldito It. Porque, tipo, que nem ele falou. No Anedoc, é aquela coisa que o It aparece pra simbolizar um pouco inocência. Mas apesar de ainda ter It, é aquela coisa de fanservice, né? E... É, tem bastante fanservice. Então, é muito legal. Fanservice. It tá ali pra reforçar aquele fanservice, né? Tipo, ah, vamos manter aqueles punheteiros aqui que gostam de bebidão. Meu Deus, vamos manter eles aqui. Olha, vamos pôr o quê? Nada a ver. Vamos meter uns peitão aqui, ó. Pá, Fairy Tail, tadinho. E Fairy Tail eu nem deveria ter, porque mais... Entra num churinho praticamente, não? É, e é coisa pra criança, sabe? Então, tipo, é muito problemático pra mim. Mano, eu sou muito chata, né? Caramba, eu sou chata demais. Enfim, eu acho muito problemático colocar It, às vezes, em alguns contextos que não precisariam. Sim, não deveria ter It em um churinho, por exemplo. Churinho é a coisa que não precisa ter, porque... É só... É pra criança, porra. Exatamente. Imagina, você tava assistindo Dragon Ball, mas do nada aparece uns peitão naquela porra, que tem a ver? Eu quero ver a luta, super saiyajin ali, ó. O instinto superior lá, do Goku lutando com o Freeza, cara, não. Não tem nada a ver. Interessante é você falar do fanservice, que Evangelion faz até uma zoeira com isso aí, que todo final de episódio tem lá, acaba o episódio, tem o encerramento, e eles fazem o prequel. Do próximo episódio. Uhum. E quem narra é a... Ai, eu esqueci o nome dela. Me ajuda. Ana. Qual que é? É a... Asuka? Não, é a outra lá. Que fuma? Isso. Ah, qual que é o nome dela? Eu esqueci o nome dela também, mas é aquela... A Misato. Isso. Aquela que cuida do Shinji lá, é, tá? Exatamente. É ela que narra o prequel. E ela sempre fala assim, ah, esperem mais fanservice. Porque Evangelion tem muitas essas partes, essas partezinhas eti, que são fanservice, sabe? Mas eu acho que no caso ali, cara, casa muito com a história. Isso que eu ia falar. Porque as tensões que o Evangelho retrata, não só é do Shinji, mas de todos os personagens, passa por algo sexual também, sabe? Sim. E é bem pesado isso até. E essa coisa, se é pra ter Eti, então coloca Eti num contexto que vai caber, que nem é em Evangelho, tipo... Qual é o nome dela? Misaki, né? Misaki? Eu esqueci o nome dela. Misato. Eu não vou falar o nome dela porque eu não lembro direito, faz um tempo que eu já assisti. Mas ela já é uma mulher adulta. Então, mostra as coisas que ela faz e tudo mais. Então, é normal ter um tipo, para com ela, porque os adolescentes lá que gostam de mulher, no caso, eles olham pra ela e fantasiam. Sim. E isso é algo que é abordado em Evangelion. Então, cabe ter um it ali. Não é que nem um anime de magia... Ou um Dragon Ball, que nem eu falei agora, tem um it, porque não faz sentido. Esse negócio, tipo, é um negócio legal, mas tem que ter sentido, cara. Se não tem, é mal feito. E luta não combina muito, não. Não combina. Essa é a realidade. Aham, tipo, imagina o Zeva lá, com os peitão. Imagina, nada a ver, cara. Nada. Mano, acho que eu dormi com o Bozo hoje, não é possível. Eu tô fazendo uns comentários ridículos, cara. Ridículo. Jana, seu clichê. Bem, clichê em anime eu não consegui pensar em nenhum, porque eu sou uma garota do shonen, gente. Então, eu não consegui. Não tem muito como isso no shonen, né? Então eu trouxe uma situação que acontece bastante em todos, provavelmente. Quase todos, a maioria. Que é aquele protagonista imbecil, cego, idiota, trouxa, que não consegue ver o amorzinho. O amorzinho que é a personagem... Hinata, exatamente. Hinata. Temos aí nomes. E que é o amor que essa personagem quer dar pra ele. Tá ali, né? E aquela coisa de amor puro, né? Muito fofo. Gente. Hinata, sim. Naruhina, obrigada por existir. Ai, apesar de eu ter certos problemas, que a Hinata só foi criada pra isso, né? Pra ser o par romântico do Naruto, sendo que ela é do clã Hyuga. Nossa, péssima. Se tivesse utilizado a história dela pra mudar o clã Hyuga, meu Deus do céu, seria tudo pra mim. Mas é aquela coisa, né? Personagem mulher não é aproveitado em Naruto. E as que são, o pessoal fica chamando de inútil. Não vou nem falar o nome, porque vocês já sabem o que eu tô falando. Você teve uma personagem com desenvolvimento em Naruto e ainda as pessoas criticam. Exatamente. Não, porque ela é inútil, foi a única. Tem? O que aconteceu com a gente? Foi, sei lá, uma Dara. Pois é. Não. Ai, vou sei lá, uma Dara, foda-se. É isso. É isso. O que você acha, sobre isso, Lucas? Do protagonista cego e não ver amor de personagem? Ah, eu tenho sérias críticas, cara. Lança brava. Acho bizarríssimo. É uma coisa que eu já conversei com a Jana também, tipo, por exemplo, o Sasuke. Não é nem Naruto. O Sasuke, tipo, de ter só um lado que o anime mostra. E a pessoa completa dele não é aquilo, sabe? Ai, meu amado. Ele é uma pessoa com medos e dúvidas. E ele focou a vida dele só em uma coisa, que é lutar. Uhum. E, sabe, ele tem algo além disso. Que, inclusive, a Ana trabalha isso no texto dela, na fanfic dela. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Faça o seu jabá. Cadê os biscoitos? Ai, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Ai, gente, é tipo assim. É, eu gosto de trabalhar os psicológicos dos personagens. Então, o Sasuke, na história que eu faço, ele é medroso. Ele é fechado porque ele tem medo de falar com as pessoas e ser rejeitado de novo, porque ele já é rejeitado. Só pelas meninas que não, só que não faz sentido nenhum ter um monte de menina atrás dele, porque ele tem um gênio muito chato, ele é insuportável, só que tem um monte de menina atrás dele. E eu faço isso de outra forma na história, que tipo, só a Sakura dá atenção pra ele, não é nem pela aparência dele, é porque ele tá sempre com ela, é o único que atura ela, porque ela também é muito chata. Realidade. Eu juro pra vocês, eu deixo isso bem claro. Eu deixo bem claro, os personagens são chatos, as pessoas são chatas, e eu faço isso na história. E eu acho que deveriam pensar mais nisso na hora de querer desenvolver personagem, romance em shonen. Por mais que seja outro foco, né? Mas se quer fazer um romance, então faz. Um casal legal que nem é Shikatema, né? Que é o Shikamaru e a Temari. Tipo, eles são incríveis. Porque mostra a personalidade deles, mostra o desenvolvimento do romance deles e é, tipo, muito fofo. Só que não fizeram isso com os principais. E isso é uma sacanagem. Tô sazo saco mesmo, tô nem aí. E vejo vocês que aqui, tipo, a gente tá deixando mais complexo, adicionando complexidade, melhor falando, a, cara, sentimentos, situações, personagens, construções. É justamente o contrário do presente em clichês. Eu sinto que o clichê, eu posto errado, é a simplificação extrema de uma situação, especialmente quando é um romance. E eu acho que esse é um dos problemas deles. Quando eles são, tipo, palatáveis, mesmo quando são palatáveis, eles têm isso. Quando eles não têm isso, são ainda piores, que é o caso do filme. É. Essa coisa de clichê, se é aquela coisa que a gente tá esperando e tudo mais, até certo ponto é legal. Mas quando a gente pega um clichê, tipo, vamos usar um exemplo que eu gosto muito, que é a amizade lá, amizade colorida, né? Quando pega a amizade colorida e faz um contexto muito diferente do que você esperaria ao ler algum romance desse tipo, você vê que é surpreendente, só que mesmo assim continua sendo um clichê, que nem é o caso de você querer pegar, vai, Sazo Saku e fazer um romance entre eles, tipo, ah, escolar. Beleza, isso é legal, as pessoas vão ler. Só que ninguém vai ter aquela surpresa pra falar, poxa, eles realmente fizeram isso? Não, é só ler pra esperar o final feliz. O final feliz é super legal, mas é muito mais legal quando você constrói uma narrativa que faz o leitor se agarrar aos personagens e sentir a dor deles. Sim. Muito, muito fofo. Ai, ai. Leia uma fanfic da Ana, por favor. Leia a da Jana também, que ela tá desconstruindo o Naruto todinho. Beijo, Mito. É verdade. Duas naruteiras aqui, é isto. Mas enfim, né? Tô aqui falando já, então eu vou começar a falar dos meus também. Mas eu vou falar de forma bem rapidinha, porque a gente ainda tem outro tópico pra falar. E ele também é muito importante, mas enfim. Sobre anime, o que eu tenho pra falar, eu tenho uma honra gigantesca de falar mal, que é Itazura na Kiss. Tipo, eu assisti quando eu tinha uns 10 ou 12 anos, não lembro, entre essa faixa etária. E pensa no negócio tóxico, cara, e eu já considerei um dos meus favoritos. Olha só. Porque assim... É evolução da pessoa, vê, né? Como a gente cresce e muda. Pois é. É tipo assim, a principal é a Kotoko. Kotoko? A Kotoko? Kotoko, pronta. Ela se muda com o pai dela pra casa do melhor amigo dele, fazia muito tempo. Chegando lá, ela vê um sobrenome na plaquinha lá, Irie. Aí ela, poxa, conhece esse sobrenome, mas deve ser só coincidência. Ela entra lá, aí ela acha quem? Nada mais, nada menos que o Irie-kun, que é o amor da vida dela da escola. E ela já se declarou inúmeras vezes, e ele só rejeita. E ele é um cara chato pra caralho. Chato. Quando o cara é chato e tem o cum ali no final, pode esperar bobagem. Aham. Irica! Ela só fica assim, irica, irica! É muito chato, cara, muito chato. Aí, tipo, eu achava legal por quê? Porque eu era idiota. Porque o quê? O cara só tratava a Kotoko mal. Só mal, mal, mal, mal, mal. Pisava, ignorava. Aí, na vez que ela falou, chega, cansei disso, ele foi atrás, pediu desculpa, eles casaram, tiveram filho. É, né? Eu fico muito puta com isso, meu Deus. Muito puta. Muito, muito puta, muito puta. Eu não tenho nem outra coisa pra falar. Apenas isso. O tal do síndrome da quem gostava do Cachiel no Arro Doce. Ai, gente, eu gosto do Cachiel, tá? Do querido farfar, né? Querido farfar. Ah, tipo, eu gosto dele porque quando você tá namorando com... Mano, que você tá falando de amor doce? Ai, meu Deus. Vai, pedi um comentário sobre o amor doce, não vai matar. Mas eu gosto do Cachiel, porque quando você tá namorando com ele, ele fica um amorzinho com você, cara. Antes de vocês terem nada, ele só fica te zoando. Só que depois que vocês têm alguma coisa, ele é um amorzinho com você. O Irie com aí da Kotoko, eles estão namorando e ele continua tratando ela mal, entendeu? Tipo, é ridículo. Enfim, esse é podre. Sucumba. Sucumba. Aí tem Lovely Complex. Sucumba, verme. Aí tem Lovely Complex. Lovely Complex eu até comentei, porque é algo que eu já assisti por volta de umas 15 vezes, talvez. Bem provável. Eu tenho até o DVD aqui, que eu gosto muito. Que retrata um romance entre uma menina de 1,70 e pouco e um menino de 1,50 e pouco. E a sociedade julga muito os dois. Só que eles também se julgam. Tipo, ele, pô, se eu fosse mais alto, aí ela, pô, se eu fosse mais baixo, fica esse tempo todo. E quando eles ficam juntos é muito fofo, porque os dois estão se aceitando, os dois estão lidando com pressão social e tudo mais, e é tipo um shoujo, que aborda algo super fofinho e que as pessoas precisam saber, porque você não tem que medir a pessoa que você vai gostar pelo tamanho, medir, olha só, você até medir. Você não tem que definir, né, tipo, ah, eu vou gostar daquele homem porque eu gosto de homens altos. Porque homem, pra mim, abaixo de 1,70m não é homem. Eu acho isso babaquice, sabe? Totalmente. Então, ao mesmo jeito, tipo, ai, aquela mulher é alta, nossa, ela vai me bater, não quero. Nada a ver, cara. Gente, eu sou isso comigo aqui, homem. Que tem 1,80m. Então, a Jana é super alta, entendeu? E eu sou amorzinho. Só que pensando no mulherão da porra, é a Jana. Somente. A pessoa mais fofa que você vai conhecer, minha filha. Sim, ela é muito fofa, gente. E além desse também, eu citei mais dois que eu vou falar bem rápido, que é Paradise Kissa. Eu falo em japonês porque o meu inglês é péssimo. Então, eu falo algumas coisas em japonês. Mas é Paradise Kiss. É mais ou menos. E esse é um anime bem curtinho, de 3 episódios, que tá no gênero josei. E esse gênero é mais voltado pra mulher, né? Tipo, aquela coisa. Tipo, é um romance, só que voltado mais pra adulto. E esse romance fala sobre o fato, tipo, se você ama, deixar a pessoa ir não significa que você não ama, sabe? É uma forma de amor também. E tem Happy Mari, que é outro josei, que eu li, gostei muito, só que é aquela coisa. O cara deu um tapa na cara dela e eu já tiltei. Falei, porra! Não, não, não, não, não. Aí o quê? As pessoas vêm com um discursinho de tipo, ah, é, antes era tranquilo, isso acontecia, era normal antigamente, principalmente no Japão. Aí eu não. Exatamente. Nossa. Não. Apenas não. Esse era normal antigamente, eu acho que é o pior, porque não é assim que funciona. Uma coisa que foi esdrúxula hoje, já foi ontem. Uhum. As pessoas só eram mais esdrúxulas antigamente. Sim. E quem é, já era esdrúxulo, continua sendo. Exatamente. Tá? Então, assim, não vem com esse discurso de merda, não. Porque se vai com violência pra cima de mulher, tu é lixo. E não é só uma vez que ele faz isso, não. Meu Deus do céu, que misericórdia. Então, assim, eu gosto muito de Happy Mari, porque ela é uma mulher que sabe o que quer e tudo mais. Eu não vou citar nome nem nada, porque eu só quero falar da história no geral mesmo. Mas ela é uma mulher que sabe o que quer, ela corre atrás de trabalho, mesmo ele falando, não, eu não quero, tal, tal, tal. Mas chega uma hora que ela faz uma coisa que ele não quer e ele simplesmente desce a mão nela, sabe? É ridículo. Nossa, que pior. Enfim. Chegamos a este ponto. O que vocês acham sobre esses que eu comentei? Que é Itazura na Kiss, o Tóxico Irieta. Aí tem Lovely Complex, que é a menina alto, menino baixo. Paradise Kiss, que é mais voltado ao público adulto mesmo, mas aquele adulto que é saudável. E Happy Mari, que é um casamento arranjado, né? Que eu não comentei, mas já vou falando agora. Meu casamento Deus. Arranjado. Irmãos. E é, você tem noção. Um casamento arranjado. Que o cara desce a mão na menina porque ela faz uma coisa que ele não queria que ela fizesse. Eu, pessoalmente, tive um amorzinho pelo Love Complex do jeito que tu falou, porque, né? 1,80. Ah, ele é lindo. 1,80. É lindo e é muito engraçado ainda. Ah, que bonitinho, gente. Eu amo essas coisas. É, animes bobinhos, assim, que fazem a gente passar o tempo e ficar feliz, sabe? É isso. E, tipo, eu olhando de alguém que sou uma mulher alta, assim, na sociedade, eu sou, se eu visse esse anime, ia ficar bem emotiva, bem chorando, assim, porque... Então, quando você tiver a oportunidade, assiste, Jana, sério. Eu garanto que você porque vai... Porque é cada perrengue que uma mulher alta passa nessa desgraça da vida. Não pode nem usar o salto que as pessoas ficam, meu Deus, um poste. Meu Deus, o cara olha pra ti, nossa, nunca quer ficar com meninas altas porque elas são todas decisivas e seguras de si, blá, blá, blá. Literalmente isso. Não, outra bobagem, né? Quer dizer que a altura agora vai definir isso. Tipo, a Jana é um amorzinho, gente. Ela fica com medo de falar as coisas às vezes. Como que uma pessoa chega nisso e fala isso dela só porque ela tem 1,80? Pois é, gente. Nada a ver. Fala isso pra mim, eu quase chorei naquele dia, meu Deus do céu. Oh, meu Deus, queria dar um abraço. Mas, todavia, eu quero fazer uma denúncia. A Jana, senti que ela riu quando a Ana falou de Lovely Complex. Porque, realmente, a Jana é alta, que nem uma amazona. Mas eu pareço aquele meme, é porque é meu vídeo, baixinho, anãozinho, criando perto dela. Eu não sabia disso, Lucas, eu não sabia. Fossemos humildes, 1,70 e pouco. Eu lembrei disso, nem falei. Ah, não é tão diferente assim, pô. Se fosse, tipo, ai, 1,50 e pouco, aí, não, beleza. Mas, tipo, você não tem tanta diferença. Tem. Cara, teve um dia, eu espero que a pessoa não esteja ouvindo isso, mas eu não vou citar o nome dela, porque, enfim, não é o caso. Não queremos processo. Mas, cara, uma mina que eu ia ficar um dia, ela insultou a minha altura. Sendo da minha altura, falando que eu era baixo pra ela, tá ligado? Eu falei o quê? Gente. Essa foi a primeira vez que eu comecei, tipo, a refletir sobre a minha altura. Eu falei, nossa, caramba. É, não é que entre os meus amigos eu sou o mais baixo mesmo? Mas você tem quanto de altura, Lucas? Eu tenho 1,74. Eu tenho 1,65, você tá reclamando o quê? Pelo amor de Deus. Tipo, se eu e o Lucas estivermos juntos na mesma... No mesmo lugar, não vai ter uma diferença tão grande de altura, assim. Por que reclamar? Uhum. Ah, vai ter porque a minha autoestima é... A minha autoestima também tá embaixo do certo. Gente, entenda uma coisa, vocês são lindos, não importa a altura, é o caralho. Uhum. É isso. Acabou. Não, resolvi os problemas, tá vendo? É tipo, alguém chora, fala, ai, calma, resolveu os problemas. Mesma coisa que eu fiz aqui, desculpa. Mas eu acho que Lovely Complex seria basicamente tipo Anedoque sem o Eti e sem ser baseado em idade, mas sim em altura. Então, seria muito mais fofo, talvez um pouco mais completo. Então, eu quero ler logo, um dia, Lovely Complex. Não, sério. Eu tenho os mangás também, inclusive. Olha só, a Ana comprou os mangás, cara. Eu sou muito fã. E, tipo assim, tem uma coisa que eu decidi falar sobre Lovely Complex. É que começa no primeiro ano, eles passam pro segundo, pro terceiro. E quando eles estão fazendo o vestibular... Eles não, né? Tipo, não eles. Vou falar eles pra não dar spoiler. Mas quando eles estão fazendo vestibular, um apoia o outro. Um vai atrás, vai levar o outro correndo porque dormiu demais e ia perder a prova do vestibular. Aí vai correndo, tipo, pra não perder a prova. Ai, eu tô até arrepiando aqui de novo. Meu Deus. Aliás, isso me lembrou outro mangá que virou um anime, que também é romance e pode ser encaixado como um clichê romântico, que é o Bakuman, né, cara? Que é uma historinha de amor também. O cara quer ser um mangaka pra ter um anime, pra fazer a mina que ele gosta dublar o anime dele. Bakuman, do mesmo autor de Death Note, inclusive. Sério? Ai, cara, eu acho isso muito legal. Não. Sim, sim. O cara, ele fez Death Note, uma história assim... Nossa, Death Note... Foda. O que falar sobre Death Note? Melhor do que Inception, e fez um mangazinho de romance também, que é Bakuman. Anjo. Gente, eu sei que assim, quando pedem indicação de shoujo pra mim, eu falo que é Lovely Complex ou só Love Con, que dá pra entender já o que é. Porque é completinho demais, é muito fofo. Muito fofo, muito fofo, muito fofo apenas, somente. E sobre esse Happy Mare, cara, eu lembro que alguns anos atrás, quando eu tava bem focada no fandom de animes, assim, todo mundo falava sobre esse negócio, gente, e todo mundo gostava, e agora que eu sei sobre as coisas, também chocada, gente. Então, é tipo assim, é porque eu não contei direito, eu vou contar a história bem resumida mesmo. A menina, ela tava trabalhando como, não vou dizer prostituta, porque não era... voltado para situações que uma prostituta está envolvida. Mas ela estava sendo uma acompanhante que fala? Não lembro. Ah, é uma acompanhante. Que então, fala, é acompanhante. Exatamente. Ela estava trabalhando isso porque ela precisava quitar as dívidas que o pai dela criou. Aí, do nada, de repente, eu não lembro se ela era CEO da empresa, mas vamos usar como CEO. O CEO da empresa chegou lá no local que ela trabalhava como acompanhante e falou com ela, tal, tal, tal. Aí passou um tempinho. O vô dele falou com ela, falou que ela ia se casar com ele e ele ia quitar a dívida dela, que não sei o que, até aí suave, porque o quê? Ah, ela vai ter as dívidas quitadas e ele vai ter um casamento, porque era a intenção ele ter um casamento. Aí começa as coisas, tipo, eles têm um relacionamento muito ruim, só que ao passar do tempo ela começa a se apaixonar por ele e ele, de certa forma, se apaixona por ela. Só que, tipo, até aí é muito legal, eu juro pra vocês, é super legal, é bem desenvolvido, porque ela tem uma personalidade que não se cala quando um homem fala, que eu acho isso muito chato, personagem mulher. E quando ela decide, tipo, ela sai do trabalho, ela não sai do trabalho, ela vai trabalhar em outra empresa, ele pega e fala, não, você vai trabalhar na empresa que não sei o que, não sei o que, que é a dele, no caso. Ela, não, mas eu quero, não sei o que. Aí acontece um monte de coisa. Aí chega num ponto que ele não tapa na cara dela. E isso é levado na maior naturalidade, como se ele tivesse poder de fazer isso, sabe? E só isso estragou o negócio pra mim. Eu tentei ler de novo, só que eu fiquei com muita raiva. Muita mesmo. Certíssima. A forma como isso escala me lembrou de um outro anime que eu vi muito tempo atrás, que também é um romance em colégio. Bem clichê, que é School Days, cara. Meu Deus, odeio. Que é um anime que você não dá um tostão no começo, tu acha mó bonitinho, Se desenrolando, e tem uma virada bizarra, do nada, começa a ter mortes, facada, pessoas sendo decepadas, e você fica, o quê? O que aconteceu aqui? Sim. É complicado, cara. Eu dropei. O que aconteceu aqui? Dropei, não consegui assistir tudo. Cara, eu vi até o final, mas com medo. Eu pulei os episódios todos, fui pro final, falei, pô, que eu acontece? Eu vi com medo, cara. Aí, tipo, tava no 5, aí começou a palhaçada. Não lembro se era no 5, começou a palhaçada. Basicamente, qual que é a treta de School Days? Tem um carinha lá, que eu não vou lembrar o nome dele, mas o enredo é de School Days, cara, um carinha que ele vai de metrô pro colégio sempre, e ele começa a ter um crush de metrô lá com uma menina. Ele fala sobre isso, é pra uma amiga dele, essa amiga gosta dele, E quando ele finalmente toma coragem pra falar é com essa mina, é do metrô, eles começam a namorar. E, cara, o cara trai a mina com a amiga dele. Não, trai com todo mundo. Não é só com a amiga. Exatamente, com todo mundo. E, mano, a mina surta legal, cara. Ela fala assim, foda-se. Vou pegar aqui uma peixeira e matar geral. Uhum. E ela começa, mano, a esfaquear geral, cara. Sim. E, mano, eu não vou contar o resto porque é muito gore. Aí eu conto, quer que eu conto? Nossa, por favor. Então, aí assim, nisso que ela sai esfaqueando, matando todo mundo, ela chega no namorado dela e fala, ai, eu descobri não sei o que, não sei o que. Pega e mata ele, corta a cabeça e sai com a cabeça numa mala. Apenas. E ela também corta a mina, lembra? Na barriga. A amiga dele, a amiga dele tá falando, ai, eu tô grávida dele, que não sei o que, devolva ele para mim. Aí ela... E a mina foda-se. Ela, ah, você tá grávida? Deixa eu ver se tá grávida, minha mãe. Pega e enfia a faca na barriga assim. Abre e fala, ah, não tava grávida não. E deixa a mina morta lá. Mano, eu vi isso aí, eu tinha uns 13 anos. Eu tinha a mesma idade. Tsundere, né? Gente. Não é Tsundere, é... Como que é? Yandere. Eu nem sei essas nomenclaturas. Yandere. Essa mina aí, do lado da Yuno, virou um ícone das Yandere, cara. Ah, Yuno morre. Eu odeio essa pessoa. Ela morre, graças a Deus. Ela morre. Eu só vi até o quarto episódio, que eu não consegui terminar por causa dessa doida. Yuki, muito chato. Na verdade, a Yuno, ela não morreu porque ela que ganhou o jogo e ela que tava manipulando aquela realidade como o Deus Ex Machina da parada pra ficar junto do Yuki, tá ligado? Gente, que doente. Ela que era a mente por trás de tudo, sim, cara. Enfim, não vamos prolongar isso, mano, que eu tô ficando com medo do que os animes podem chegar porque é muita coisa bizarra, gente. Meu Deus. Ah, isso porque a gente, eu dou esse benefício da dúvida pra vocês, da gente chegar a criticar algum hentai aí. Vocês querem fazer isso? Pô, eu faço suave, só que, tipo, é tudo clichêzão também, tipo, é sempre a mesma coisa. Ah, todos são, né? Mas não vem ao eu caso, acho que aqui... né, gente? Não vem. Ah, não, falar disso agora. Eu só quero usar isso pra direcionar o meu ódio, então, nesse estilo, a Bibli Black, que é... Outro clássico da enxovalhação. Então, eu nunca assisti. Nunca assisti nem li nada nisso. Então, eu não posso contribuir muito, mas... Cara, basta você ver um episódio pra... Nem que eu tô com medo, né, cara? Então, né? Enfim. Então, agora livros? É, os livros. É, livros de expressão comentários. Todo clichê bizarro que vira um filme, antes era um livro. Uhum. É, sem sombra de dúvida. E às vezes era uma fanfic ainda. Opa! Senti o cheiro do que... É verdade. 50 tons. A casa também. 50 tons de senti sentido. Essa farpada. Agora, quando a gente vai falar de livro, né? Eu tenho um certo medinho de criticar, porque eu amo livro clichê. Eu tô lendo vários agora, por sinal, nessa quarentena, tô me acabando, fico enchendo o saco deles, falando no grupo que a gente tem, falando, ai, nossa, eu tô lendo tal coisa, Mariana, que aqui é gravada também, Mariana, você tem que ler, porque não sei quem, não sei quem, e enche o saco mesmo. Não, peraí, não é que você manda áudio falando que tá lendo, você anda áudio chorando, lendo o negócio, é um outro nível. Meta de vida, gente. A Ana, ela chega em um nível de imersão no clichê, que vocês não estão ligados. Gente, sério, não tinha como chorar. Eu vou contar, porque eu tava chorando nesse áudio que eles estão falando. Que, tipo, aconteceu umas histórias lá que o final não podia. Tipo, um casal não pôde ficar junto porque eles morreram e os irmãos deles ficaram juntos e homenagearam eles, sabe? Aí eu fiquei emocionada demais, porque eu achei muito lindo. Muito lindo mesmo. Ai, nossa, muito, muito lindo. Meu Deus, muito obrigada, deusa toda poderosa Gilmar Kesi. Você é maravilhosa, com química perfeita. Te amo. É isso, então. Continuando aqui com a nossa pauta, não vou focar muito, né, nessa coisa que eu chorei, porque agora eu tô ficando trêmula de novo, porque eu tô lembrando, mas enfim. Eu tô lendo algumas trilogias da Marquesi, que ela tem vários lá no Kindle. Não que eu tenha Kindle, né? Eu sou pobre, eu uso o aplicativo no celular mesmo. Aí, ela escreve muito clichê, só que, tipo, eu me apaixonei muito pela forma que ela escreve, porque ela transforma o clichê. É aquela coisa, tipo, ela detalha quando precisa detalhar. e faz as coisas acontecerem, cria um clímax, tem coisa que dá uma reviravolta tremenda pra no final ser um final feliz, e eu amo final feliz, né? Quando é bem feito. Aí, a maioria que eu li até agora dela trata de homem rico, que seja um CEO, ou que tenha um trabalho muito renomado na sociedade, que se envolve com mulheres, entre aspas, que são comuns, e a personalidade delas sempre são fortes. E eu acho isso um ponto muito positivo, porque é muito gostoso você ler um livro com um personagem mulher de personalidade forte, porque você acaba se sentindo, como que é aquela palavra? Que dá apoio. Esqueci, gente. Enfim, é muito bom ler isso. É um livro que dá apoio? Não, não é apoio, gente. É um spin-off? Não, gente, tipo assim, porra, calma. É muito bom você ler. Caramba, cara, editor, você vai chorar agora, hein? Vai chorar. Não, sério, eu vou falar. Ó, é muito bom ler livro que tem mulher com personalidade forte, porque inspira quem tá lendo, se você é mulher, entendeu? Porque, tipo, muita mulher, tipo, é reprimida, fala, nossa, não posso fazer isso porque eu sou mulher, que não sei o quê. Mas o último que eu tô lendo agora, toda hora, a mulher só tá um porra, vai tomar no cu toda hora. É muito bom, isso é muito libertador. Então, assim, se tem pontos, tipo, coisas mínimas, detalhezinhos que fazem diferença, eu me apaixono total. E também tem uma coisa, assim, que chama atenção, só que não num ponto positivo, é que todas as mulheres que estão nesses romances, elas são muito, muito bonitas. Só que nos padrões definidos pela sociedade, não tem uma diferentona, tipo, ah, ela é sempre magra, magra onde passa, os homens olham, que não sei, sempre esses comentários bobinhos que eu acho que poderiam ser ignorados, porque ela mexe muito com o psicológico do personagem. Diria até que ela escreve exatamente do jeito que eu gosto de escrever, então eu fiquei muito apaixonada por causa disso. Mas assim, quando a gente vai falar, né, tipo, de coisa que a gente gosta, é sempre legal a gente falar de uma coisa que a gente não gosta. E eu já falei que eu odeio o Nicholas Sparks aqui nessa bosta, e eu vou falar de novo. Porque, assim, a gente lê um negócio esperando um finalzinho feliz, né? Porque é uma delicinha você ler um final feliz. Aí ele chega lá e caga com tudo. Filho de uma puta. Sempre, sempre. Desgraça. Quando ele não mata, faz o personagem não fazer nada. Tipo, ai, nossa, eu vou seguir o meu caminho. E ela ficará com o outro. Vai se fuder, porra. Apenas. Certíssimo. Só que ele é um amorzinho bonitinho no final. É só isso que a gente pede. Sim, nossa, chato demais, cara. Mas eu acho que esses livros têm um mérito, apesar de não ser o meu tipo de leitura, assim, eu sou muito enjoado, na verdade, pra ler livros que falam sobre romance, que falam sobre essas coisas, sabe? Não é bem o meu estilo de leitura, eu sou bem chato pra isso. Mas eles têm um mérito que eles mexem com as emoções das pessoas quando a pessoa se abre pra isso. Isso é uma coisa que eu acho legal, sabe? Tem a coisa de ser às vezes, é sensual, de ser o clichêzinho, é o finalzinho feliz, e nem todo amor acaba feliz, dificilmente o amor acaba feliz. Mas o Nicholas Sparks faz isso muito ruim, não defenda este homem, você está proibido de defender Nicholas Sparks nesse betacast, ok, Lucas? Não vou defender ele, fica tranquilo. Obrigada. Mas o amor, geralmente acaba mal, gente, essa na realidade. Mas, nem por isso você tem que fazer isso mal construído no seu enredo. Veja bem. Por ser chato com romances, eu aceito betar romances. E sou chato betando-os também. Eu também tenho problemas com romance agora. Porque não é o meu forte na minha vida. Em nenhum setor aí, mas quando eu estou betando um romance, meu Deus do céu, gente. Eu sou chata. Chata demais. Porque, às vezes, uma romantização da personagem inocente e blá blá blá e blá blá. E mais que a gente quer ver agora, sabe? Já tem tanto no mundo da fanfic sobre isso. Então, se você um dia for meu autor e escrever um romance, saiba que eu vou te cobrar muito. Certíssima. Certíssima. Eita, eu tô lascada, bicho. Eu vou botar a fanfiquista sacuda Ana. Ai, que nervoso. Meu Deus, ela vai me bater, gente, porque eu sou nojentinha, fresca. É só a vingança. Ridícula! DR, DR aqui, DR. DR de um casamento de mais de um ano. Fica de olho, gente. Uhum, leiam. Sobre livros, clichês que eu indicaria ou que me marcaram, eu também não tenho muito, porque como eu falei, eu sou meio chatão pra esse estilo. Eu só consigo citar uma situação que eu considero um clichê muito geral, que são em enredos tipo os do Bukowski. O Bukowski, ele é mais um poeta, então a prosa dele eu já não acho assim tão impactante. E sobre o que ele escreve? Sobre a boemia que ele vivia lá nos anos 60, 50, quando ele era jovem, sabe? E esse tipo de enredo tem um estereótipo de personagem que se acha muito badass, se acha muito sensual, porque é boêmio, porque fuma um cigarrete, porque tá, sei lá, pegou tuberculose, porque ficava andando por aí à noite, sabe? Então eu acho isso meio caído, sabe? Tem gente que acha isso aí, nossa, o máximo, sabe? Eu acho meio, né? Ah, eu acho. Eu acho meio meh, cara. Eu acho meio meh, sabe? Uhum. Bem, como eu disse também, livros de romance também não são a minha praia, minha onda aí, né? Mas quando eu era uma jovem gafanhota, assim, adolescente, pré-adolescente, eu li muito, muito Nicholas Sparks, meu Deus do céu. Maria. Kate John assim foi o que mais me marcou. E nem foi por causa do romance, foi por causa da história do pai dele. O fluxo voltando aqui, ó, com vontade de vomitar, só porque falou de Nicholas Sparks de novo, meu Deus do céu. Horroroso. Ai, gente, eu tenho muito ranço desse autor agora nas vidas atuais. E, assim, chorei muito com o final de Kim Do-yeon. E agora eu nem lembro o final, exatamente. Acho que agora a parte mais importante do livro pra mim é a história do pai dele, que morre, né? E fico bem triste. Mas agora, assim, lembrando de outro clichê romântico que eu li durante a adolescência também foi o Diário de Virginia, eu acho que é uma trilogia também, ou quadrilogia. Eu não lembro, mas eu li o primeiro livro e ele é o clichê que toda mulher gosta, meu Deus do céu. Ai, gente, bons tempos. Fala sobre essa solteirona na casa dos 30 anos, assim, que tá à procura aí do tal do homem da vida, assim, né? E ela é uma personagem que representa as mulheres solteiras dos anos 70, 80, sabe? É, não, o primeiro livro, pelo menos, que foi o que eu li. E ela é extremamente engraçada. E a forma que ela escreve o romance que ela tem com o cara é incrível, assim. Muito engraçado, muito bom de ler, assim. E recomendo, é isso aí. Gente, mas com 30 anos é solteirona já? Aham. Não 30, gente, mas é como ela disse, que todos os amigos dela estão se casando e ela tá lá. E é muito engraçado. Ai, eu só quero ser uma solteirona. Eu só quero casar com 30 e pouco, mano. 36, 37. Eu... Olha, vida planejada. Eu quero ser pai velho, mano. Nem velho. Ai, não, eu nem sei se eu quero ter. Eu nem sei se eu quero me casar, gente. Não é verdade. Eu também nem sei, essa que é verdade. Mas a forma como ela se autodescreve, a personagem se autodescreve como a solteirona fracassada dos 30 anos, assim, que vai ficar pra gente. É uma forma muito cômica. Eu lembro que eu ria muito da forma como ela se autodescrevia. Porque ela sempre fazia piadas autodepreciativas, assim, muito engraçadas. E ao mesmo tempo ela tentava se pôr por cima, porque ela não tinha filhos e blá blá blá. Ai, bipolaridade. Mas é legal essas coisas, eu acho muito divertido quando tem essas coisas, ainda mais com obra mais antiga, né? Não contemporânea, tipo, nos 2000 pra frente. E se eu não me engano, foi lançado nessa época o livro, mais ou menos. Oi? Os livros foram lançados nessa época, mais ou menos, e agora postaram, publicaram o último agora, esses anos aí. Que legal, mano. Eu nunca li, vou procurar pra ler, eu achei interessante. Colocar um ponto de vista, assim, diferente. É um clichê de comédia, principalmente. É muito... Toda hora tu vai rir de alguma coisa, uma tirada muito engraçada. É muito legal isso, né? Aham. Uhum. A gente adora comédia. Ai, acho fantástico. Eu também gosto muito. Só que esse negócio de comédia em clichê, eu acho que é bem perigoso também. Pode que ser. Vai muito daquilo, né? Tipo, você vai achar graça, mas pode ser que o outro não ache. Uhum. O que, que é graça? O que não sei o quê? É bem complicado. É, porque comédia é muito pessoal pra cada pessoa. Uhum. E o problema sempre é o que a gente falou antes, né? Que é a simplificação extrema. Então, uma coisa Sim. que podia ser trabalhada, desenvolvida, pra ser boa em qualquer estilo, acaba virando um clichê. E uhum. quando isso não é minimamente trabalhado, porque tem que ser um pouquinho trabalhado ainda, pra ser um clichê bom. Quando não é trabalhado, vira um clichê escroto e vira um 365 dias. Sim, tanto que, tipo, nem no quesito, tipo assim, ah, de ser um negócio escroto, mas que nem que eu tava falando antes da Marquise, enfim, um desses dois, é, tem uma autora também, que tá lá pelo Kindle também, que ela escreve as temáticas bem parecidas, só que não tem o mesmo impacto, porque ela não explora do mesmo jeito que a Marquise explora, sabe? Aí fica aquela coisa rasa, sem graça, você termina de ler e fica olhando, pô, que bom que acabou, não tava aguentando mais, entendeu? Pior experiência da minha vida. É, nossa, eu demorei uma semana pra ler e isso foi muito, muito, muito maçante, porque eu queria ler logo, porque eu tava conversando sobre ele com a Mari. E ela, nossa, eu já li, não sei o que, mas faz muito tempo. E eu o tempo todo tava lendo, falando, nossa, que poderia fazer não sei o que. Poderia fazer não sei o que, não sei o que lá. Coisa mais chata do mundo. Aí quando acabou, tem mais três pra poder continuar a história. Só que eu falei, não, deixa quieto. Aí eu achei a minha musa divina, Marquise, Marquise. Vou falar os dois porque eu não sei falar o nome dela. Mas eu encontrei, fiquei apaixonada. E agora todas as horas livres que eu tenho, que tá sendo quase o tempo inteiro nessa quarentena, eu tô lendo os livros dela. E quando eu terminar, eu vou ficar muito triste. Pois é. Agora, fanfics. Uma parte agora mais ampla, pra gente finalizar as nossas coletâneas de clichês bons e escrotos. Começando aqui a nossa sessão de descarrego suprema, que é falar sobre clichês nossos fandoms preferidos. E como eu coloquei aqui no roteiro, ia ficar mais engraçado se a gente desse exemplos ruinzinhos nessa parte. Então, mande bala aí, minha querida camarada Ana. Então, gente, mais uma vez estou aqui começando, porque eu sou a que mais fala, ficar cortando todo mundo sem calar a boca. Mas enfim, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, antes de falar de fanfic, é que eu sou muito apaixonada pelas fanfics de Naruto, só que eu odeio quando se trata da forma que os personagens são explorados, tipo, dentro de um clichê, porque eles não são nem um pouco explorados quando se trata, né, do clichê romântico aqui. Porque, assim, a existência de fanfic é, tipo, suficiente pra que qualquer um, literalmente, qualquer um que tenha vontade, é que nem o Gustavo falando pro Remy em Ratatouille, qualquer um pode cozinhar. A gente pode falar o quê? Qualquer um pode fazer fanfic desde que queira. E, tipo, pegar e criar inúmeras situações com os personagens, sabe? Só que raramente isso acontece, é sempre as mesmas coisas. Romance é, escolar é algo, tipo, ah, me casei, vamos usar o exemplo do Sasusaku, né? Ah, eu me casei com o Naruto, a Sakura falando. Me casei com o Naruto, não sei o que, cansei dele. Nossa, encontrei o Sasuke. Uau, meu Deus, que homem perfeito. Sendo que o Sasuke é um bosta, ninguém explora isso. Não exploram os personagens, eles exploram o meio. E, tipo, é uma forma de fazer fanfic, fazer história também. Só que, assim, no meu ponto de vista, é muito fraco. Uhum. Porque a gente já tem uma história com eles, então por que não fazer uma história diferente com personagens diferentes também, sabe? Exatamente. E isso é muito divertido. Tem muita forma de escrever um clichê saindo da normalidade, gente. Uhum. Total, muito, muito. E eu acho que essa coisa de buscar um final feliz ou buscar um final conclusivo é muito uma coisa que vai no clichê, mas que nem a gente falou, a gente pode fazer isso de uma forma bem feitinha, é, bem construída. Eu acho que essa coisa do Sasuke, são até traços dele em si, também seria possível no anime, parece que não é mostrado. Então, de o que a gente falou antes, do Sasuke, no fundo, ser um cara inseguro, porque, pô, ele perdeu a adolescência dele, sabe? Ele, uhum. ele foi julgado na vida adulta. Então, ele é um cara inseguro, ele é um cara que ele não sabe lidar com pessoas, com amizade direito, não sabe lidar com mulher direito. Então, pessoas que escrevem com o Sasuke sendo um galanteador, vocês estão erradas também. Atenção. E tá errado porque não dá motivo pra ele ser assim. Simplesmente joga ele sendo assim. Sim. E isso é muito ruim de ler, gente. Sério, tipo, não falando como uma leitora beta, como todo mundo aqui é. Mas falando realmente como uma simples leitora que gosta de ler as coisas e gosta de ter os detalhes. Uhum. Eu gostaria muito de, tipo, se usassem, ah, tá, um Sasuke galanteador, que não sei o que, mas, tipo, por que ele é assim? Exatamente. Mostra porque ele é assim, porque um personagem tem uma história, todo personagem tem uma história. E a história que vai definir o jeito que ele é. Você pode até ver, tipo, o Naruto. O Naruto, no Naruto em si mesmo, a história, no caso, ele foi rejeitado e tudo mais, só que ele não se abalou. Vai dele, do caráter dele, não se abalar. Mas o Sasuke se abalou. Só que, do mesmo jeito que o Naruto era rejeitado, o Sasuke, de certa forma, era. Só que não da mesma forma que o Naruto. Uhum. Porque o quê? A história do Naruto foi o quê? Ah, ele tem o demônio nas 9 casas, não sei o quê. O Sasuke teve a família morta pelo próprio irmão. Então, tipo, são situações diferentes. As pessoas lidam de forma diferente, né? De acordo com cada personalidade, cada história. Só que muitas fanfics não deixam isso claro. Tudo bem, a gente tá aqui falando como se fosse obrigação, né? Fazer uma fanfic assim. Mas, não, tipo, não é uma obrigação, só que pode ter certeza que se você focar na história do personagem, vai fazer diferença e vai ser muito mais gostoso de ler. Com certeza. Sim, exatamente. E em fanfics de universo alternativo que colocam o Sasuke como a mesma personalidade que o do Kanon, sem uma história por trás disso, me irrita demais, porque o Sasuke é assim por causa do que aconteceu com ele no Kanon, senão ele teria uma personalidade totalmente diferente, como é visto naquele filme lá. Que eu esqueci o nome, mas é aquele filme lá que ele é todo pegador e blá blá blá. Ah, tô ligada qual que é. É o Road to Ninja, alguma coisa assim, né? É por aí. Eu não lembro o nome, mas eu sei qual que é. Sim. E tipo, as pessoas só fazem a personagem dele ser assim porque assim, só isso. Precisamos de uma construção de personagem, gente. Alô? Uhum. Isso fica muito precário em shonen, não sei se é proposital ou não, mas tem muito shonen que não presta atenção nisso. Acho que um dos poucos que leva em consideração a personalidade é Boku no Hero, né? Com Midoriya. Uhum. Eu acho isso fantástico. E eu acho que um dos méritos da fanfic que a Alecrim tá escrevendo é justamente tratar o Sasuke com um elemento dele que eu acho muito interessante, que o anime chegou a explorar, mas eu acho que poderia deixar mais claro, que é o maior legado que o Itachi deixou pro Sasuke, que é o amor que ele manifesta, né, cara? Uhum. O amor que ele manifesta de forma singela ou de forma que não é mostrada às vezes. E, cara, é um amor fraternal que o Sasuke é capaz de manifestar, que é uma coisa incrível, uma coisa bonitinha, sabe, cara? Sim, mano, tipo, o Sasuke não é só um filho da puta, sabe? Sim. Mas ele é um filho da puta, não é passando pano, gente. Vamos lembrar disso, ele é... ele é um filho da puta, mas a gente tem que lembrar que o quê? Ele sofreu pra caralho e tem medo de demonstrar as coisas e as pessoas que ele ama morrerem que nem... A família dele morreu. Exatamente. Mas veja bem que a gente não tá passando pano nem pra MGTOW, nem pra Incel. Se você fez merda, você merece se fuder um pouquinho. Merece. Tanto que ele fica se redimindo, né? Até hoje ele... Hoje, ó. Hoje, gente, aí. Em Boruto, ele vive viajando. Tipo, ele quase não fica com a família dele. Por quê? Porque ele sente que ele tem que fazer o que ele tá fazendo. Não é aquela coisa tipo, ah, nossa, eu tô abandonando minha família. Tipo, ele tá abandonando, não vou me esquecer isso. Mas não é somente isso, ele tá abandonando porque ele tá se autodando uma pena, vamos assim dizer. Tipo, ele é o único Uchiha que tem o poder que pode resolver aquele problema lá. Então ele vai se dedicar àquilo, porque ele sente que ele precisa fazer isso. Ainda vamos falar de Boruto, senão eu já vou passar raiva, porque tudo nesse negócio me irrita. Tu assiste o Boruto pra ver a Sakura? Gente, nossa, Boruto, puta que pariu. É quando eu vejo Boruto, eu lembro de Dragon Ball GT, que é a mesma vibe. O autor, ele praticamente deu a ideia, viu a merda acontecer e deixou rolar porque ele tava com o saco cheio, com cheio de dinheiro também, né? Só que Dragon Ball GT é engraçado, cara. Aquele Vegeta paizão de família lá, de bigode, sabe? Você ri do cara, sabe? É legal. Boruto não, Boruto é triste, velho. É chato. É mal feito. Em todos os aspectos, gente. Ai, Deus. Mas não vamos falar disso, não, né? Não vamos falar de porra de Boruto, não, porque ninguém merece ouvir essa desgraça. Terrível, cara. Não tem como, Boruto. Não tem como, cara. Uhum. Tá, bem, continuando falando sobre Naruto, já que somos todos aqui muito naruteiros. Uhum. Sobre o que eu quero falar, não é só em Naruto, eu acho que se aplica a várias categorias também de livros, blá blá blá, de fanfics, assim, que é a personalidade da Sakura, que os autores escrevem ela sendo, sabe? Transforma a personalidade da Sakura, que é forte, e aquela garota totalmente doida, assim, no começo de Shippuden, por exemplo. E daí ela fica aquela garota inocente, fraquinha lá, que depende do Sasuke pra tudo. Meu Deus do céu, gente, é Sakura, não é a Hinata. Nossa, ela pode dar um socão na cara do Sasuke. Ai, gente, aproveitando que a gente tá falando de fanfic... Eu li uma fanfic que a Sakura desceu o cacete no Sasuke quando eles estavam casados, porque ele fez um bagulho lá. Ela ficou tão puta que ela quebrou as costelas dele. Porra. Eita. Lembra. Foi perfeito. Tipo, perfeito. Tipo a Tsunade. Fez com o Jiraiya, né? Quase matou ele. Sim, mas é tipo assim, não é também, vamos lembrar que assim, a gente não tá passando pano pra violência em si, mas querendo dizer que o quê? Ela é forte a ponto de fazer isso, só que as pessoas não aproveitam disso em fanfics. Principalmente em fanfics que tem ninjas, que eles são ninjas, não é um universo alternativo. Eles fazem o Sasuke salvar ela o tempo todo, como se ela não fosse a ninja mais forte do sexo feminino. É. Cara, e agora eu fiquei pensando, se a Sakura um dia... decide dar um socão na cara do Sasuke, é pra ele dormindo? Mano, mata o cara. Mata. Porra. Forte. Porra. Cara, aquela mulher. Já foi esse Sasuke, ele virou purê, cara. Exato. Mata ele, faz purê. Porra. Então, Lucas? Ah, sou eu já. Enfim. Acho que a gente já falou muito o que eu considero um clichê escroto no fandom que eu consumo muito também, que é o de Naruto, sabe? Também sou naruteiro aí. É justamente essa persona é do Sasuke, mas eu até expando um pouco isso pra falar que os autores, eles deveriam explorar um pouco mais a persona de todos os personagens. Então, eu acabei até citando o Itachi sem querer. O Itachi é um personagem que eu acho maravilhoso, cara. Por quê? Porque toda fanfic, até no universo, é paralelo. É que retrata ele, de novo, um cara frio, sabe? Um cara que não fala muito, que é até melancólico, bucólico. E, gente, o Itachi não é assim. Não, o Itachi, antes daquela crise do Konoha, era um cara mais normal que podia. Ele era irmãozão. Existir, exatamente, sabe? Era mais amoroso. É. Irmão do ano, gente. Irmão do Ana. Sim, o cara tinha amigo, tinha namorada, era um bom irmão, era um bom filho, sabe? Era um cara comum. Era bom tudo. Ele é bom em tudo, exatamente. O Hokage, o real Hokage de Konoha. E é muito bom lembrar que quando aconteceu o massacre do Clã Uchiha, ele só tinha 13 anos, gente. Sim, e mesmo assim, antes disso, a infância do Itachi foi muito difícil. E mesmo assim, ele era uma pessoa feliz, cara. Então, sabe, explorem isso, gente, sabe? Ele é gentil, fofinho, gente, façam ele... Vejam aquele episódio dele fazendo ovo pro Sasuke, gente, tudo pra aquele mim. Aquele ovo é maravilhoso. Ai, é perfeito, cara, perfeito. Quando o ovo gruda na panela, putz! E ele caçando a galinha lá. E o Sasuke olhando, tipo, what the fuck, que porra é essa, cara? E só se falando que ele já tinha privado melhores. Não, mas é muito legal. Mas é tipo assim, né, gente? Uma coisa que eu vejo muito no fandom de Naruto, especialmente no Sasusaku, é que tipo assim, tudo bem, ele é um merda e tal, mas pô, pra que vai alimentar a atitude tóxica de personagem só porque gosta dele? Total. Tipo, usa a porra da atitude tóxica dele pra desenvolver o personagem, sabe? Pô, o Sasuke é um merda. Mas por que ele é um merda? Por causa disso, disso, disso, aquilo. Os outros são obrigados a passar pano por causa disso? Não. Então faz ele se redimir sozinho. Que é o que faz Naruto, só que não fica evidente porque é muito superficial. Nem vou falar, gente. Ai, gente, eu, tipo... Ai, meu Deus. Sobre o final de Naruto, o que aconteceu ali, nem vou falar porque eu passo mal. É, tipo, é muito superficial o desenvolvimento dos personagens principais. E isso é revoltante. Muito revoltante, cara. Hoje o refluxo, ele tá uma constante aqui em todos, né? Tá vendo? Tá tudo voltando, assim, ó, porque o nojo tá enorme. Ai, gente, final de Naruto. O Naruto perdoando o... Esqueci o nome dele. O Obito, meu Deus do céu, gente. Não tem como. Vou chorar, meu Deus. Porra, o cara matou o Neji, né, velho? Vai tomar no cu. E ele conseguiu perdoar, você, tipo, tem noção do tamanho do coração, velho, na pessoa que faz isso? Porra. Mito não vai fazer isso, não. Mito é o demônio puro, amo. Mito vai meter um soco, é isso aí. É isso aí. Acabou, hein? Meta o pau mesmo. Então, gente. Pessoal, então é isso? Você queria falar algo, né? Eu te interrompi? Parece? Não. Tudo certo, gente. Se eu falar sobre o mito aqui, eu vou... Pode falar, você que sabe. Não, gente. É que tudo sobre o que aconteceu na Grande Guerra, o final da Grande Guerra, me irrita, sabe? Porque desde a morte do Neji pra juntar o Naruto com a Hinata já me irrita. Ao Obito se redimindo aos 45 do segundo tempo. Ah, sei lá. Não sei, se eu falar aqui, eu tô tremendo aqui. Ah, ai, meu Deus. Essa mais uma coisa, é porque aí sim tem um clichê que é, cara, o Neji morre, né? Todo mundo assim, porra, o Neji morreu, foda, né? Puta que pariu. Aí de repente começa aquele mini climinha lá entre o Naruto e a Hinata. Mano, os caras esquecem do Neji morto ali, velho. Sim. O cara, ele vira tipo um estrume ali. O cadáver dele vem ali, Jesus Cristo. É, uhum. E a Hinata assim, é de mãozinha dada com o Naruto. Foda-se. Não, foda-se. Ai, foda-se, tem um morto aqui. Meu Deus, meu primo, minha família morreu. Ah, foda-se, o Naruto aqui. Ui, apenas. Além de ter podido, com a morte do Neji, poderia ter te dado a chance de criar uma parte falando sobre o clã Hyuga. Abrangendo a parte secundária lá e tal, e... Não. É, já estavam cansados de fazer Naruto, é isso. Rimoto disse, foda-se, não aguento mais essa merda. Uhum. Enfim, né, gente? Falamos demais, hein? Porra! Porra. Eu acho que a gente falou legal em clichês, em algumas áreas, alguns aspectos, focando justamente o que a gente falou de clichês em romances. E, pessoal, assim... Eu creio que esse programa vai ficar muito longo, porque esse é um tema amplo e polêmico. A gente aqui meteu o pau em várias coisas, e era essa a intenção. Então, primeiro, eu vou pedir para que as minhas camaradas se despeçam do nosso cheiroso público. Então, gente, tchau. Desculpa por todas as 500 reclamações que eu fiz aqui, mas era preciso. Meu coração estava explodindo, eu acho que eu não ia viver até amanhã se não falasse tudo isso. Então, talvez essa seja a minha última vez aqui, então é isso, gente. Tchau, tchau. E leiam Gladiolo. Ela fazendo o próprio jabá, é disso que a gente precisa, gente. É exatamente. Enfim, vocês já cansaram de me ver aqui, que eu já apareci algumas vezes, e sempre que eu apareço eu falo demais. Mas é porque eu gosto muito de discutir com pessoas que podem ou não ter opiniões diferentes de mim. Porém, adoro gravar Betacast e eu espero de coração que vocês tenham gostado aqui da nossa conversa, porque eu amei demais. Muito obrigada, Lucas, por tomar a frente desse tema, né? Porque era um tema Que a gente tinha uma ideia completamente diferente, mas acabou se tornando o que tá agora. E foi fantástico, porque falar de diversas formas... Formas não, diversos gêneros, né? Filme, anime, livro... Até chegar na fanfic, que a fanfic em si já é um compilado, né? Tem fanfic de filme, tem fanfic de livro, fanfic de anime. Então a gente não podia finalizar sem falar das fanfics, falar do que a gente gosta em fanfic, dos nossos fandoms, dos clichês que a gente tá cansado. E é isso. E então eu agradeço muito a Mari, junto com a Ana, ter idealizado esse programa. E assim, elas são as pessoas dos clichês. Eu comprei essa pauta e tentei desenvolver ao máximo pra ficar algo amplo mesmo, porque na moral, gente, um podcast sobre clichê tem que ser um pouco que uma conversa de bar sobre clichês, entendeu? Então ficou em parte como eu queria, isso é muito bom. E eu peço para que vocês, cheirosos da nossa audiência, escutem o BetaCast pelos agregadores de podcast. E nós estamos no Spotify. Nós temos um Tumblr, que é o ligabetacast.tumblr.com. E no Megafone, nós somos o www.megafone.host/podcast/betacast. Tá? Se inscrevam no Vlog da Liga. Tá? youtube.com/vlogdaliga. E eu espero ver vocês muitas vezes comigo como host do BetaCast, tá? Um host maravilhoso, parabéns pela estreia. Muito obrigado, gente, até mais. Fiquem com os deuses e fora Bolsonaro. Fora! É isso, fora Bolsonaro! Beijo!